Você, meu querido parvolinho, que tem questionamentos envolvendo dinheiro fácil. Você, meu querido lactentezinho, que tem pensamentos sobre intolerância à lactose. E você, minha queridinha petizinha, que está em busca de iluminação sobre o pênis do sushi. Todos vocês vieram ao lugar certo. Não mude de canal, abunde-se uma poltrona confortável, porque tá começando o Linha Quentinha! Yeah! Barulhinhos de criança, sabe? Yeah! Deixa captando as crianças brincando aqui no parquinho. Exato. Tem que ser o grito do Leiro Inferno, as crianças. Não, dizer, tem que pegar um... Foda que não tem dinheiro. Mas tinha que pegar um músico pra refazer o tema do Linha Quente com um instrumento de criança, sabe? A gente faz no Mario Paint. Isso. Olá, pessoinha! Sejam bem-vindos ao podcast mais controverso e de sabedoria inútil do Jogabilidadezinho. Antes de mais nada, gostaria de reiterar que a realização dos produtos mais alto nível de Streetwise só é possível através das nossas campanhas. Inclusive, se você está ouvindo esse novo podcast, você sabe, né, que isso é possível através das nossas campanhas, porque você está nos apoiando. Exatamente. Mudanças chegaram aos nossos conteúdos premium, nossos conteúdos para assinantes, que incluem o retorno do Linha Quente, o Fora da Caixa mais frequente, um novo podcastzinho aí de assuntos de videogames, e tudo isso será disponibilizado na nossa nova plataforma de apoio, que é o Orelo. Nós vamos centralizar nossas campanhas nessa única campanha do Orelo, que ela é muito benéfica para todos envolvidos, porque ela repassa mais a sua contribuição pra gente, né? A porcentagem que ela tira é menor. Ela permite tipos de pagamentos diversos, né? Você pode pagar no cartão de crédito, no Pix, por exemplo. E, muito legal também, tem essa plataforma de podcasts, onde a gente consegue disponibilizar tanto nossos feeds normais quanto os podcasts bônus. E aí você consegue escutar tudo num lugar só, num aplicativo só, baixando o aplicativo do Orelo, que a gente sabe que não é tão conveniente quanto um Spotify, quanto aplicativos que você já escuta, mas sem dúvida muito mais conveniente do que... pegar no Discord, né? Exatamente. Então, agradecemos o apoio de vocês nessa nova fase aí, né? Se você já apoia o Jogabilidade, considere migrar o seu apoio para o Orelo. E se você não contribui, alô, polícia. Se você não contribui, primeiro, como que você tá ouvindo isso, né? É um mistério. Mas então, importante lembrar que a participação aí de vocês nessa equação é extremamente importante. E eu sou o Rafael Kina, sempre prontinho pra açãozinha, meu capitãozinho. Eu estou aqui hoje com... André Campos, estou porreirinho, meu brigadeirinho. Sushizinho, sem ideiazinhas. Nessa cabecinha. Nessa cabecinha, que estão pensando nela aparentemente. Isso, eu sou o Tenguzinho e estou cansadinho tal qual um condenadinho. Aí, porra. Não sei se vocês repararam, mas esse não é o Linha Quente, esse é o Linha Quentinha. Exato. Tá? Isso. Que é uma versão de bolso do Linha Quente, né? Isso. Que já era razoavelmente compacto, né? Pro Jogabilidade, que grava podcast 7 horas. Esse é o que é sempre, né? Compacto para o Jogabilidade, né? Compacto para quem vê, gigante para quem edita. Gigante para quem paga a edição, né, não? Lembrando também aí para as pessoas que estão ouvindo agora que vocês devem e podem, mas mais devem, contribuir para esse programa enviando questionamentos, histórias e tudo mais para o nosso retrospring.net/jogabilidade, pelo e-mail linhaquente@jogabilidade.de ou através do nosso arroba no Telegram, @jogabilidade, manda lá a sua pergunta, a sua história, seu questionamento, porque esse programa só existe graças a vocês. Exato. A gente vai pensar em alguma forma de aceitar perguntas também pelo Discord, mas como a gente sabe que muita da graça, às vezes, de mandar coisas pro Linha Quente é manter a anonimidade, a gente vai manter esses canais antigos também, que te permitem entrar em contato conosco sem revelar sua identidade. Exato. Lembrando aqui também aos ouvintes que somente eu tenho acesso às nossas perguntinhas, então é tudo na surpresinha e no improvisozinho. Então vamos lá. Pergunta pra quebrar o gelo. O que vocês prefeririam saber que existe escondido na Jogabilicasa? 1000 baratas ou uma pessoa? Uma pessoa. Você preferia... Ah, na Jogabilicasa, naquela casa dos outros. Não, mas na sua casa, Tengu, você preferia que vivesse escondido 1000 baratas ou uma pessoa? Não, vamos considerar aqui a possibilidade, no futuro aí, que a gente tenha a Jogabilicasa 4.0, que é uma mansão. Exato, por favor. Que Rafa e Tengu também moram com a gente. Ia ser top. E aí, nesse cenário, a gente descobre que tem ou 1000 baratas ou uma pessoa. Pode ser 1000 pessoas ou uma barata? Que isso? Pô, ser bem melhor aí. Ah, porra, porque uma barata tem aqui. Qualquer lugar tem uma barata. Esse é o segredo, né? A gente não pensa nisso, mas elas sempre estão aqui. É verdade. Uhum. É só o sushi que sente o cheiro. É, o sushi, inclusive, a gente, na nossa estadia por São Paulo, né? Nos três lugares que a gente morou, a gente teve uma sorte relativamente grande em termos de pequenos insetos, bichos escrotos saindo dos esgotos e tudo mais, né? Apartamento também, né? Ajuda. É, ajuda. Mas, por exemplo, no meu apartamento em BH, por exemplo, tinha muito formiga. Era baixo o andar? O que eu morei em Itajubá também tinha formiga e barata. Não. Eu morei tanto no 16º andar quanto no 3º andar e tinha muita formiga, ambos. Tanto que foi no 16º andar que teve a história que eu já contei em algum lugar, que eu percebi umas formiguinhas saindo do buraco de parafuso do meu controle. Aí eu fui desparafusar pra ver e não dava pra ver o circuito. Era só formiga lá dentro, assim. Nossa senhora. Uma cena de filme de terror. É Candyman, né? É, total. Mas a gente teve essa sorte. Só que recentemente, talvez essa sorte esteja mudando para pior. É, pra quem não vê nossas lives, eu contei a história que eu estava tomando banho. Naquela semana que teve a onda de calor, que o mundo foi pra 80 mil graus, tava tomando banho e saiu a barata do ralo e subiu no meu pezinho. Não. Qual foi a sua reação, Sushi? A minha reação foi, eu tava tipo debaixo da água, de olho fechado, né? Me ensaboando, tirando sabão, alguma coisa assim. E eu senti uma coceirinha no meu pé. Ah, não! Não! Aí eu fiz, eita porra, tipo, deu aquele pulinho, chacoalhei assim, que foi isso? Aí eu abri o olho, olhei pro chão, a barata de barriga pra cima com as patinhas assim, tipo, ah, meu Deus. Não, mas era uma barata adulta? Ah, uma barata grande, adulta. Meu gordinha. Deus, Sushi, eu vou morrer? Eu quero vomitar, sério, nossa, eu tenho tanto medo. Mas de aí barata. Que aconteceu? Como ela saiu do ralo e eu já tava tomando banho há um tempo, já tava pra sair do banho. Você chamou o Master Chief. Ela provavelmente já tava afogando o equivalente pra barata morrer debaixo d'água. Você jogou detergente nela. Mas aí que tá. Quando eu chacoalhei o pé e ela caiu, ela virou de barriga pra cima. Eu pensei, eu te conheço, filha da puta. Eu sei que você tá fingindo. Então o que que eu fiz? Eu terminei o banho olhando pra ela. Você cara, terminou o banho? Terminei o banho. Eu lavei meu pé de novo e continuei o banho. Encarando a barata. Falei, afeta, tô de olho, filha da puta. Você mexer, eu mexo também. O negócio, eu não gosto de matar barata que suja. É, não, é horrível. A experiência de matar barata é horrível. Então é, eu só fiquei encarando aquele, ela. Aquele crack é a pior coisa que pode existir. É, sai gosminha, né? É horrível. Desculpa, gente. Aí, eu fiquei olhando pra ela, esperando um movimento. E ela só ficou ali, barriga pra cima e as patinhas esticadas pra cima. Às vezes ela queria que você pegasse ela no colo. Fazer uma cosquinha na barriga, né? Isso. Aí eu pensei, eu acho que ela morreu mesmo. A chacoalhada que eu fiz foi a gota d'água, literalmente. É a gota d'água dela, é. O seu pé foi o cume das aventuras dela. É, porque eu saí do box, é que eu costumo me enxugar dentro do box. Mas dessa vez eu saí, me enxuguei no paninho ali em frente ao box, com a porta aberta, olhando pra barata. Falei, você não vai sair daqui. Porque se sair daqui, vai pro resto da casa. É verdade. Ela não se mexeu. Ok. Aí eu só peguei um papel higiênico, peguei ela, joguei na privada da descarga. Ok. Talvez ela fingiu até o último segundo e saiu viva depois. Mas... talvez ela esteja aqui agora, nos observando. Exato. Fica aquilo atrás de você. Barata com uma faca. Mas foi a primeira barata que eu vi em São Paulo. Mentira, não é possível. Não, não, em apartamento, dentro do apartamento, não na rua. Porque eu acho que a Clarice viu no apartamento anterior, eu acho. Mas eu acho que eu não cheguei a ver. Eu não vi também, tipo, eu vi, sei lá, uma aranha de vez em quando, assim, um negocinho assim, né, aqueles bichinhos de verão, né, aquelas mosquinhas, né, mosquitinho, mas pouca coisa, assim, pouca Dito coisa. Isso... Aranha eu gosto. Eu já convivi com muitas baratas, porque quem acompanha a gente há muito tempo, o apartamento que eu morei em Itajubá, tinha muita barata lá. Muita barata lá. Porque a gente morava no primeiro andar e era vizinho de um restaurante. Aí é foda. E eu te garanto, eles detetizavam lá, corriam tudo pro prédio que eu morava. No calor, principalmente, no inverno, assim, não tinha barata. Mas no calor, era coisa de matar, sei lá, 4 baratas do dia. Puta que pariu. Era muita barata. Que horror. Não, o problema é esse, né? Ok, eles falam que são 1000 baratas. 1000 baratas é bastante. Mas a impressão que dá é que quando sua casa tem barata, é barata infinita. Nunca vai parar de ter barata. É. E essas 1000 baratas, elas vão se reproduzir? Vão, aí você vai ser Joe e as baratas, né? Se você está vendo 2 baratas, já tem 1000 nas suas paredes. Isso. E estão reproduzindo. Exato. Ai, Sushi. Ó, eu moro em casa. E casa, né, tem acesso fácil à rua. E calor, nossa, dá verão, assim, barata. Deus me livre. E aí que tá, a gente bota sempre veneno debaixo das portas da casa. Então as baratas não chegam vivas, elas morrem na garagem, né? Entendi. Desço pra garagem e eu quero morrer, eu quero deitar ali do lado delas e morrer junto, assim. É, vira um cemitério de barata. Lamber o chão também e deitar. Que delícia. Eu lembrei que uma vez, acho que o Yoshi tinha acabado de mudar pra cá, o Luca também, a gente tava recém-namorado, teve uma noite que as baratas revoltaram, assim. Eita. Começou a entrar, tipo, um monte de barata por debaixo da garagem, vindo da rua, assim, correndo, assim, um arrastão de baratas. Sério. E aí, o que que eu fiz? Eu me tranquei no quarto e deixei eles lidarem com a situação. Perfeito. Eu não consigo. Eu tenho muito nojo, muito medo. E por isso, eu escolheria 1000 baratas em vez de uma pessoa. Eu vou escolher uma pessoa, que ela pode ser minha amiga. Não, ela pode matar as baratas pra você. Exato. É, eu não sei. Sabe por quê? Porque o negócio é o seguinte, o problema da barata é que ela não tem noção, né? A pessoa tá bem, não, às vezes, né? Você não sabe a pessoa. É, não, mas digo, né, falando sobre especificamente a barata não te faz mal, ela só não tem noção. A barata ali do seu lado, se ela tivesse noção, porra, podia ter uma baratinha aqui sentada do nosso lado, eu não encosto nela, ela não encosta em mim, a gente segue nossas vidas e tudo bem. O problema é que ela vai tentar subir na sua cara, entrar na sua boca. Vai conseguir. O negócio é que o instinto dela é esse, né? Ela quer entrar na sua cara. Exato. É muito foda. Esse que é o pior coisa da barata. Então, por isso, porque a barata, como ela não tem maldade, apesar de todo o mal que ela faz, eu vou escolher a barata. A barata é pura maldade. Como assim? Ela não é má, eu acho. Ela é sem noção. Ela não sabe o que tá acontecendo. A barata, eu concordo. O bicho que é pura maldade é pernilongo. Pernilongo é pura maldade. Nossa. É, o pernilongo é maldade. Não, ele voa no seu ouvido só de zoeira. É. Só de zoeira, literalmente. A barata, eu tenho medo. O pernilongo, eu tenho raiva, eu tenho ódio. É raiva, então, exato. O pernilongo me pica, eu não fico, ai, que coisa, eu fico, caralho, eu vou matar. É, então. Eu vou matar, eu fico com sangue dos olhos, entendeu? Pros nerds, a barata é caótica neutra. Uh-huh. O pernilongo é lawful evil. O pernilongo é lawful evil. Exatamente, com certeza, exatamente. Com certeza. É, pelo menos lawful evil. É. A barata, será que ela não é. Não, ela é caótica. Será que ela não é caótica good? Não, acho que ela é good. Acho que ela é só ela caótica. Ela faz o bem, ela tem seu papel no ecossistema. Ou ela é só neutra. Eu acho que a barata que a gente tem, a barata urbana, ela não tem o seu papel na natureza. Não? Não. Tem, animais comem ela. A barata do mato? Deve ter. É, porque tem todo tipo de animais na cidade, né? Não é só barata. Tem o próprio ecossistema na cidade também. É, tem muito ratinho de rua, coitado, que vive muito de barata, né? Nanquim, por exemplo. Ah, gatinho! Eu pensei que era ratinho. É. Muito não, ratinho assim, de rua. O pior que, infelizmente, é verdade. Tem muito gato de rua que vive de comer inseto, por isso que é mal nutrido. Por isso que é pequenininho. A nanquim, a gente não sabe, mas na época a gente adotou a nanquim da rua, a gente viu num lar de adoção um gato que era, tipo, o porte da nanquim assim, pequenininho, e eles falaram que resgataram o gato da rua e o gato vivia de barata. Então, tipo, caralho, a nanquim vivia de barata, então por isso que ela é mal nutrida, pequenininha. Olha só que legal aqui, ó. As baratas são insetos muito diversos e abundantes e por serem onívoros, ou seja, por comerem de tudo, têm papel vital como decompositoras de restos orgânicos. Além disso, fazem parte da dieta de muitos outros animais como aves, aranhas, lacraias e escorpiões. Aí, ó. Pronto, pô. Mas que barata que você tá falando? Tem muitos tipos de barata, André. A barata vai comer todo tipo de restos orgânicos. Ok, então. Bom, no fim das contas, eu escolho a barata porque a barata não tem maldade. Eu escolho a pessoa porque eu quero um amigo. Eu escolho a pessoa, exato. Você também escolhe você a pessoa, Tengu? Sim, claro. Óbvio. Eu sou a pessoa. Ainda mais se for sushi. Eu sou a pessoa na sua casa. Exato. O sushi está nesse exato momento na sua casa. Olha pra trás, você vai ver. Olha. O sushi. Olha! Falando no sushi, quero ler uma perguntinha aqui. Uma perguntinha não, um caos. Tá. Olá, jogabilidade lindos e possível convidade. Na empresa onde trabalho, há um careca branco de óculos que parece muito sushi. Branco de óculos, não precisa de mais nada. É. Os sushi likes estão lá toda, né? Exato. É. Esses dias eu estava num dos mictórios do banheiro, quando de repente o sushi do meu trabalho parou no mictório do lado, virou a cabeça pra me cumprimentar e imediatamente olhou pra baixo, manjando a minha rola. Eu tinha acabado de terminar de mijar, me desesperei e guardei meu pênis muito rápido e saí constrangido. Não tive reação e também não quero confrontar ele da situação. O que fazer? Desde já agradeço, beijos. Banheirão com sushi. Assim, nada. Não tem o que fazer nada. Mas o que vocês acham do ato de manjar a rola alheia? É desrespeitoso, no mínimo, né? Desrespeitoso? Eu diria. Ah, não. Seria que seja pra elogiar. Aí tudo bem. Se for aí pra tá mandar liberado. Um elogio. É, o foda é isso, né? A manjada seca, né? Sem comunicação. Pô, porque assim, se o cara manjou e foi embora, quer dizer que ele não viu muita coisa ali, entendeu? É, não achou não algo achou que grande interessa. Coisa, sabe? Deixa eu falar. Eu quero defender o sushi aqui. É difícil não olhar também. Ah, é super fácil não olhar. Rafa. Não, dá aquela curiosidade. É bem fácil não olhar. Não, Rafa, é muito fácil. Não sei fácil. Se você sabe, o mictório costuma ter aquelas paredinhas. Ah, assim. Nem sempre. Você só vê o pinto da outra pessoa se você quer ver o pinto da outra pessoa. Na BGS eu vi vários pintos. Por que que isso? Eu não vi nenhum. Aí, eu não vi nenhum. Foi no mesmo stand que eu, então... Nem o meu ouvi. Ih, mas aí tem que lá, o meu já não vejo faz muitos anos, né, não? Que isso. Mas assim, eu acho que a manjada, ela pode ser, né, ofensiva ou, né, desagradável. Manjada ofensiva. É o nome dos podcasts. Manjada ofensiva. É um conceito muito pica. Mas no geral, eu não me incomodaria muito, não. Vamos ali, Sushi, vamos. Depende também da pessoa, ela, tipo, ela pode, né, dar aquela olhadinha, tipo, opa, mandar alguma coisa assim. Sim, então, sabe? Uma brincadeirinha. Que... Exato, sabe? Eu acho que transformar a situação numa coisa de humor talvez seja o melhor. De humor. O cara chega no celular do Victor e fala: eita! E essa própria? É o carro de leite. Não, gente. Opa, ei, mas é o jockey de jiboy agora. Mas peraí, isso é um pênis ou você vai pegar manga? Chamar o Butantan aqui que a cobra tá solta. Ai, ai, ai. Onde é que é o incêndio? É, a cobra de um olho só, né? É. Eu acho que dá pra ser, tipo, leve, leviano na manjada, assim. Você acha que a gente poderia colocar no jogabilidade uma meta de manjar a rola? Pra onde que tá indo? De desconhecidos? É um desafio. A rola de 10 desconhecidos. A gente vai fazer o nosso próprio Rola Awards dos ouvintes do Jogabilidade. Não, a gente faz assim, ó. Pinta a ordem. Não. A gente vai fazer assim, ó. A gente vai combinar no Discord do Jogabilidade com apoiadores de tier nível 3. Tô com medo já. A gente marca, ó, banheiro da estação Socorro. X, sei lá, 7 horas da noite. Banheirão não dos brothers. Não vê foto, a gente não sabe quem é ouvinte e quem não é. Mas todo mundo antes tem que passar documento pra saber se é maior de 18, né? Exatamente. Apesar de que a gente já confirmou que nossos ouvintes é tudo 30 a mais. Mas a parada é uma manjada anônima. A gente não sabe quem é ouvinte. Entendi. A gente só vai no banheiro, faz o xixizinho, dá as manjadas, que a gente vai ter que dar manjada também, faz parte da experiência. Tem que estabelecer um sinal, um aperto de mão secreto, isso, tá ligado? Com o pênis. Vai embora, entendeu? Isso. Quem viu, viu. Quem não viu, não viu. Eu acho que é isso que tem que acontecer. É, não. Eu tive uma ideia muito boa, que vai ser uma gincana pro Jogabilidade. Tá. Pelo menos 100 ouvintes mandam foto não, dos pênis. Calma, deixa eu falar. Não pede pra ninguém mandar foto de pinto, não, pelo amor de Deus. E aí, nós quatro também vamos mandar. E aí a gente vai misturar no meio das 100 fotos, entendeu? Entendi. E aí, o jogo show, não sei, um convidado. Isso, no jogo show, isso. Ele tem que achar qual é as quatro do pessoal de Jogabilidade. Ah, esse daqui com certeza é o André, tem carinha de mineiro, olha o pão de queijo. Caralho. Eu acho que é uma boa gincana. O programa Taskmaster, que eu já falei no Fora da Caixa, né? Que as pessoas fazem atividades lá loucas e tal. Tem uma temporada que eles tiram foto da mão de todos os participantes. E a prova é, você tem que achar a sua mão num mural com milhares de fotos de mão. Uau. Cara, você tem que achar o seu pinto. E as fotos de mão eram de espectadores que mandaram. Olha só. Era, tipo, sei lá, 3 paredes, assim, de um cômodo, só de mão. Só de rola. E a gente tem que fazer isso com rola. Isso. Eu disse, exato, por favor. Não. Tem que juntar a rola com a mão. Exato. De quem é essa rola, de quem é essa mão. Pô, gosto muito da ideia. Por que a gente chegou aqui mesmo? Ah, o cara lá... Ah, é, nossa, é verdade. Eu tava... Nossa, por que a gente saiu de barata pra isso? Eu esqueci como é que a gente veio parar aqui. O Sushi manjou a rolinha, coitado. Assim, na moral, eu só fingirei que nada aconteceu. Não tem muito o que fazer, porque até a pessoa falou que não quer confrontar. É. É porque, tipo, se quisesse confrontar, aí você fala, não, então agora eu vou ter que manjar a sua também, né? E aí ficava elas por elas. Às vezes foi sem querer, gente. Às vezes foi sem querer. A curiosidade. Assim, um cara, pensamento intrusivo. Não. Se é curiosidade, não é sem querer. É. Uma coisa elimina assim, a outra. Pode ter sido um acidente também. Às vezes a pessoa recebeu uma notificação no relógio naquela hora, e aí olhou pra baixo, pra esquerda, assim. É, às vezes o seu pinto vibrou, e a pessoa pensou que era o celular dela, e olhou. Isso. Bri. Às vezes o seu pinto tem uma luz que ele emite, assim, e chama atenção. Uma aura, né? Um hack. É. O NEM. Eu fico feliz pinto, hack, armamento. Do desenvolvimento dessa pergunta, porque, dada a abertura, eu achei que vocês iam perguntar sobre o meu pinto. Que isso? Mas e o seu pinto, Sushi? Mas a gente já viu o pinto do Sushi. Três características. Pera, você viu meu pinto? Sim, é. Aquele pequenininho que fica na estante. Ah, o piruzinho do Sushi. Ok, o meu pinto. Exato. Por um momento, tipo, caralho, o Rafa Action viu o pinto do Sushi. Não, assim, revelações chocantes. Não mudaria em nada a minha vida. Eu só fiquei curioso, tipo, em que situação o Rafa conseguiu ver o meu pinto? Sim, sim. Eu acho que eu já vi o Sushi de cueca. Ah, não, de cueca. Mas vem de cueca, não é ver o pinto, porra. Não, e aí, não, mas quando você vê alguém de cueca, dependendo da cueca, Tengu, você já viu o pinto. Não, depende da cueca, depende do tamanho da trosóbito. Eu sei. Se alguém me vê pelado, fica o aviso que cresce, tá, gente? Aquele sushi parece que lá, cresce. Ele enche igual um balão, tá? Eita! Cinco vezes o tamanho, tá bom, gente? Alô! Quem que é Yugi pelo flácido? O que você não vê o Rígido? Mas é um falou que é o Zé Pelim. Falou que cruza os céus aí ilimitado. A Vale do Goku. Caralho, a nuvem dourada. Mas o Sushi, ele sempre falou que o pinto dele é pequeno. Desculpa aqui. Isso é verdade. Historicamente, isso está registrado. Eu diria que o meu pinto é normal. Então, mas você fala, não, é muito pequeno, né? Blá, blá, blá. E, tendo visto uma silhueta dele mole, parece normal. Assim, mole é muito pequenininho, tá? Isso eu queria dizer assim. Depende não do clima também. É. É, sim, claro. Não é muito pequenininho. Eu acho que você que não tem experiência o suficiente não, de outros não, no frio tem que cavucar um pouquinho pra achar ele, assim, mas... Ele tá lá, eu prometo. É foda. Não, é entendo a dor. Mas aí, gente, aí é cortar um pouquinho do pelo pubiano de vez em quando, que dá uma valorizada no produto. Mas na minha adolescência, visual, né, quando essa preocupação maior, hoje em dia eu não me importo, eu também, ok. Eu olho pra você, é um pinto. Não é o Roland, mas é um pinto. Tá aí, ó. Porra, pra você Roland que tava também, em dúvida, né? É um pinto. É pronto, um pinto. Todo mundo manjou meu rolo agora. Isso. Próxima pergunta, na verdade, é uma reflexão. Boa tarde, jogabilideiros. Se as situações com as quais nos deparamos diariamente são em grande nível aleatórias e existem os que acreditam em reencarnação, podemos dizer que a vida é um roguelike? Não, porque não é procedural, né? O mundo, ele é fixo. O mundo é proceduralmente gerado. O mundo não é proceduralmente gerado. Como? Não. Se uma árvore cai na floresta, não é isso? E você não tá lá pra ver, ela cai de verdade? Se eu fecho a porta do quarto e abro de novo, vai ser ainda um quarto, realmente. Não, mas aí que tá, André. Já gerou. A gente tá nessa instância aqui, entendeu? Seria uma suposição de que se você morre, quando você reencarna, o mundo inteiro muda. Às vezes você reencarna em outras realidades. Ué. Aí você tá trazendo muitos supositórios. É, mas a vida é feita de supositórios, né? É, eu diria que não é um roguelike, eu diria que é um souls-like a vida. É verdade. É muita rolada, né? A barra de stamina cansa. É. Você tem que estar sempre com o escudo levantado. É verdade. Quando você morre, perde tudo. Perde tudo. É. Tóxico é foda. O chefe é o seu vilão. Isso, olha. É. No final, sempre vai ser contra um senhor de idade com uma música triste. Exato, no final. No final das contas, todo mundo acaba queimando na fogueira, né? Mas não é não, né? Um roguelike, eu acho. Não. Eu acho que seria não. Agora eu preciso assinar um souls-like. É, acho que é mais pra um souls-like. Não, pode ser. Eu acho que ele é mais um gacha, assim, sabe? Um gacha. É, na hora que você nasce, é um gachapão, né? Você chega ao mundo já fazendo um gachapão. Exato. Assim, a vida é muito pay to win. Total, então, 100%. Não é nem pay to win, é gacha mesmo, porque primeiro que assim, se você der sorte logo de cara, pronto, já acabou o desafio, né? Uhum. Toda tentativa que você faz de melhorar de vida é o quê? É um gacha. Uhum. Você pode dar certo, pode não dar certo. E a maior chance de não dar certo. Uhum. Mas ó, eu vou dizer aqui então que a vida também não é um gacha, porque o gacha, pelo menos às vezes, ele tem uma arte bonita. A vida tem arte bonita. É verdade. O joguinho do foguetinho do cassino lá, do da Blaze. Não. Pô, a vida tem arte bonita assim, pelo amor de Deus. Deixa disso. É, André. Só Red Dead Redemption 2 que tem. Não. André, é só sair de casa. É foda.